Rocha. Luz do Arrocha. A pegada do sucesso. Sua jura de amor foi tudo ilusão. Por que que mentiu assim pro meu coração? A besteira que eu fiz foi amar você. Mas a vida é assim, tenho que aprender. Aprender não amar, aprender não sofrer. E aprender a te esquecer, a te esquecer, a te esquecer. Pobre coração, sente falta dos seus beijos. Boca, não vá jamais, se vá. Pobre coração, sente falta dos seus beijos em minha boca. Não vá jamais, se vá. Vilões do Arrocha. Vilões do Arrocha. A pegada do sucesso. Sua jura de amor foi tudo ilusão. Por que que mentiu assim pro meu coração? A besteira que eu fiz foi amar você. Mas a vida é assim, tenho que aprender. Aprender não amar, aprender não sofrer. E aprender a te esquecer, a te esquecer, a te esquecer. Pobre coração, sente falta dos seus beijos em minha boca. Não vá jamais, se vá. Pobre coração, sente falta dos seus beijos